2781, autorizando alinhar e manter pista no zero. Autorizando alinhar e manter no zero, vem segue em turno. Arizona 45, chame sempre Recife, na 251, alterna 123, decimal 8. 251, alterna 9238 pro 3148. Curva 08, socorro RMT 849, curve à esquerda, ingresse na perna do vento da 10, reporte para a girabase. Ok, vai curvar à esquerda e vai apontar para a girabase. Retorno, tem decolagem autorizada, pista no zero, vento 100 graus, 1 norte. Teve decolagem de pista 1 0 azul 27 anos. Azul 2781, decolando 51, controle 119, décima 8. Tenha bom voo e até a próxima. Obrigada. 119, obrigado. Até a próxima, senhor. Certo. Olímpico 08, não será usado. Sérgio 10099, tendo informação, Oscar. 1099, cliente com fim de 360 já aprovado, aguarde um minuto para cópia. Guardando. Chame centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. 2283, obrigado. Fio Salvador, boa noite, 2781, cruzando 1400 na água. Azul 2781, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 160, está liberado da restrição de altitude de 3000 pés na saída. 160 na água, está liberada a restrição de 3000. Azul 2781. Yankee Romeo Lima, prossiga. Gente, Papatango, Yankee Romeo Lima na escuta permanente do controle, fique atento ao P3 da Força Aérea realizando toque remetida na pista no zero, agora 10:03. Seja na escuta permanente do controle. 099, cópia. Cópia, Rono 099. Gol no 099 autorizado com fins do nível 360, via rota UP Zulu 21. Decolagem da pista no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, elefa, após elefa, voa Nitibu para interceptar UP Zulu 21. Controle Salvador opera 119.8 e o transponder 5551. Nível 360 está autorizado para confim, compra uma rotação de voo, devolve a pista no zero, curva direita, abor, elefa, após Nitibu, intercepta o perfil 21, controle 19.8.0.55.51, transponder 1099. Gol no 099, cotejamento correto, portão 08, chame pronto. Chamaremos quando pronto. Toma aqui no próximo tráfego RMT no ar. Afirmativo, aguardando sua coordenação com controle para nesse procedimento. Detor Real Olímpio 08 voltando, informa que o RMT no ar vai prosseguir no circuito de tráfego. Ah, sente, obrigado. Tem família no setor. Torre Olímpico 08, plano na final do vento para gira base. Autorizado gira base é a porta final, Olímpico 08. A porta na final, Olímpico. Solicita tomar proa de buraquinho para troca de tripulação. Ciente. Aporte iniciando a remetida, dentro de uma centena com 11.9. Vai aportar iniciando a remetida, ali em 208. Olímpico 08. Gente, Olímpico 08, prossegue pro de buraquinho conforme solicitado. Você tem condições de manter a espera no setor a fim de fazer trocas de tripulação? Afirmativo, Olímpico 08 está iniciando remetida, vai tomar pro de buraquinho e vai informar quando pronto para retorno. Gente. Direto elefa, azul 278. 508, vai manter espera com curvas à esquerda até a troca de tripulação. Gente, reporte para reingresso, Olimpo. Reportará para reingresso, Olimpo 08. Tango Eco Zulu November, controle. Eco Zulu November, mantenha nível de voo 115 em condições visuais. Chame agora o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. É o Sam Mike XL, apenas para formar os términos do reboque no norte. Obrigado. Mike XL, paciente, boa noite. Salvador, o gol na 705, dá informação, acha a autorização Galeão para a posição 2. Gol no 705, formação Oscar, Galeão 360, aguarde um minuto para a cópia. Torre Salvador, Olimpo 08, pronto para o reingresso na perna do vento. Olimpo 08, autorizado em reingressar a perna do vento, reporte para a Girabase. Vai reportar para a Girabase, Olimpo 08. Bono 099, gate 08, solicita autorização de pushback de saneamento. Autorizado, Bono 099, Chimitari. Autorizado, Chimitari, Bono 09. O Bono 705, copia. Para 705. Autorizado, Galeão, nível 360, via rota UP November 857. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EL, Leda, após direto Irume. Controle Salvador 119.8, transponder 5555. Autorizado Galeão 360, outra novembro 257, decorou no zero, curva direita, Dael Leda, Irume, aciona 5555, 14198. Gol no 705, cotejamento correto, Chame pronto no portão 02. Olimpos 08, está na perna do vento, pronto para girar a base. Autoridade, girar a base, reporte final, Olimpos 08. Rotará final, Olimpos 08. Sim, chefe Romeu Lima. Azul 2781, no Chame, Centro Recife, 128.8, alterna, 126.0. Recife 288, alterna 260, obrigado. Romulo 099, solicita autorização de táxi no nosso sorvete de 132 com 3 horas e 20 alternando Campinas. Romulo 099, autorizado táxi via parte 1 e táxi Índia no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 012, tem um bom voo. Parte 1 Índia no ponto de espera 118.95, ajustado no 012, uma boa tarde. MT-09, curva esquerda, ingresso perna do vento, reporte 3 girar a base. Curva na esquerda, 1500, passará para a base, Olimpos 08. 8.08, pronto para a base. Autorizado virar base, reporte final, Olimpo. Girando base, formada final, Olimpo 08. Tá, gente, Salvador, muito boa tarde, Bruno 099, estamos tomando ponto de espera. Bruno 099, mantém o ponto de espera, aguarde. Mantendo. Vento 08 autorizado, toque remetido a pistão no zero, vento uma centena, 11 nós. Autorizado, toque remetido a pistão no zero, limpo 08. A Lima tem pista no zero. A Lima tem pista no zero, voo no 09. Tocou remeteu 04, curva esquerda, ingresso perna do vento, reporte para girar a base. Curva esquerda, 1500, pode olhar para a base, Olimpo 08. 099, sem decolagem autorizada, pista no zero, vento uma centena com 10 nós. Colégio autorizado, 1-0, 1-0, 1-0. ITAP, após o ITAP, vou encerrar Vitor 366, deixe manter 2.500 pés, altímetro, em Salvador, 1-0, 1-2. 1012, na proa ITAP, após o ITAP, encerra Vitor 366, 1-1-68, descendo para 2.500. Afirmativo. Boa noite, 66, passando 2501 no 70. Boa noite, 66, senhora identificação, desta via chegada Mária, até o nível de voo 050. Altímetro 1012. Para 199 da Golden Color, zona 6, controle 119, decimal 8. 198. Controle Salvador, é o voo 1099. 1099, contato radar, suba via Arbor, nível 360. Arbor 360. .08, para girar a base. Autorizado girar a base, reporte final, Olimpo. Rodada final, Olimpo 08. Final, tem embaixado travado, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado, toque remetido, pista no zero, vento uma centena, 12 nós. Autorizado, toque remetido, pista no zero, Olimpo 08. Olimpo 08, tocou RMT 820, curva esquerda, ingresso na perna do vento, reporte para girar base. Curva na esquerda, 1500, reportará para girar base, Olimpo 08. 99, vou girar Telefa. Tá, presente Telefa, 1099, obrigado. Foram 1968 autorizado a final do procedimento RNAV da pista no zero, informe passando o seu aviso 366 estabilizado na final. Reportaremos, é, 1968. Gol 1705, posição 2, feedback de funcionamento. Gol 705, autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado pela pronto 705. Espera 99, chame centro Recife na 288, alterna 126, decimal 0. 1288, 1260, obrigado, bom dia. Não, é autorizado virar base, é bote final Olympus 08. Autorizado base, botará na final Olympus. Olimpo 08, autorizado, tocar RMT pistão 0, vento uma centena, 12 nós. Autorizado, tocar RMT pistão 0, Olimpo 08. 1500 pés, altímetro 1012. Então pode ir ao ITAP, boa noite, meu amigo. Autorizado para o ITAP, após o ITAP, TR Vitor 366. ITAP 366, está vindo 1200, boa noite, meu amigo. Tango Oscar Golf Kilo, prossiga. Sete Oscar Golf Kilo, plano de voo modificado aos 2124. Desça e mantenha nível de voo 090. Vou ir na proa de Itape para interceptar a chegada mar e reporte no ideal para a descida. Patango Oscar Golf Kilo, aeronave e tripulação homologados para algum instrumento? O controle não copiou. Gente. Gol 705 para o táxi, abrir de 1-4-2, eu estou na milha de 3 horas e 55, alterna Campinas. Gol 705, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118-95, o ajuste 10-2, tem um bom gol. Direita Índia, ponto de espera é 1895, 705, obrigado, boa noite. Fator, Olimpo 08. Curva na esquerda, subindo para 1500 na proa da rotatória, mantendo espera com curvas à esquerda, o Olimpo 08. Gol no 705, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento uma centena, 13 nós. Além da cola, voo 970. Vicente, aqui é o meu Lima. Vicente, Olimpo 08, corre pela direita no rodatório. Filha do Sierra Vista 366, avistando o gol, o nono 68. Corona 68, Torre, Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, Corona 68, boa noite. Boa. Oscar Golf Kilo, procedimento em uso em Salvador é o RNAV e prossegue com NDB Zulu. Sim. Aciona a identificação, voo em mar intercepta via chegada. Desça e mantenha 4 mil pés, altímetro 1012. Trânsito Salvador, boa noite, 1705 da Gol. 1705, contato radar, suba via da El, nível de voo 360. Israel 360, voo 975. Voo 975, pode voar direto da El, Olinda? Após 2 mil pés autorizados. 2 mil pés, vai passar agora, então vamos direto, Olinda, voo 975. Oscar, Golf Kilo, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador. Do 58, voo ITAP, após ITAP Serra Vitor 366, autorizado a descida até 2.500 pés, altímetro 1012. ITAP, após Serra Vitor 366, estabilizado, visual, boa noite, Torre, 198, decimal 95. Boa noite. O controle está 358? PC Seguindo. Está liberado da velocidade da restrição de carro? Está liberado da restrição de velocidade e de altitude, então 3258. Da Gol, no solo aos 3-2, livre à direita, chame solo em 1-2-1, no decimal 1. 1-1, 1-1-6. Estou corrigindo, 1-2-1, no decimal 9. 2-1-9, 1-1-6. Boa noite, 66, muito boa noite. Altímetro marca 1013, vento 1-0, 0 graus, 1-3-9, sem pouso, autorizado, pista 1-0. Livre pouso 1-0, gol no 866. Olimpo 08, complete 360, reporte reinterceptando a perna do vento da 1-0. Completando o 360, vai informar interceptando a do vento, Olimpo 08. O Olimpo 08 tem condições de prosseguir final da 1-7 após virar base para 1-0? Afirmativo. Para a final da 1-7, depois de dar base para 1-0, Olimpo 08. Então prossegue, final da 1-7, aguardando esse contato para girar base, Olimpo. Para 1-7, aguardando para a base, Olimpo. Boa noite, minha amiga, para informação de tráfego, o P3 da Força Aérea no circuito da 1-7, a sua esquerda não interfere com a sua aproximação. A gente está visual ao começo, boa noite, minha amiga. O 08, informação de tráfego, um Boeing 737-800 da Gol, na final da 1-0. Centro do tráfego, Olimpo 08, é para os conflitos, tá, vai manter a perna do vento aqui para ser como número 2 do Olimpo 08. Livre ingresso do Ilhete para o 612, o voo no 68. Centro 366, cruzamento da aeronave, 1305. 1705, chame centro Recife, 1251, alterna 123, decimal 8. Golf Kilo após ITAP, autorizado descida para 2.000 pés, altímetro 1-0-1-2, aguarda autorização para final do procedimento NDB Zulu para pista 1-0. Autorizado final da 1-0, guardando autorização de toque arremetida. Está girando base, autorizado final, aguardando autorização de toque arremetida, Olimpo 08. 08, mantenha seu aviso 366, autorizado presente. Sim, 366, graças 3258. No solo aos 3-6, libera a direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9. Direita, solo 2-1, decimal 9, gol no 8-6. Inicie remetido da presente, abre se encontra se ocupado. Iniciando remetido, Olimpo 08. Tomador, boa noite, voo no 866. Gol no 866, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, gol no 866. Olímpico 08, aos 37. Ingresso na perna do vento, curva esquerda, ingresso na perna do vento, reporte para girar base. Curva na esquerda, 1500, reportar para girar base, Olímpico 08. Olympus 08, perna do vento, para girar a base. Olympus 08, autorizado girar a base, reporte final. Autorizado base, reportará final, Olympus 08. Final, que na baixada travada, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado, colocar RMT pista no zero, canto uma centena, 11-9. Autorizado, colocar RMT pista no zero, Olimpo 08. Passo, serve do 3666, é um campo aviso, trânsito 38, pode? 3258, torre 1, 9-8, decimal 9-5. 3-9-5, vai chamar. Torre Salvador, trânsito 3258, boa noite, Renato da Pista 1-0, tem um campo aviso. 3-8-5-8, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero. Aguardar. O procedimento completo. Ou após Duna, prossegue direto para a final. Sente. Olimpo 08, tocou RMT aos 41, autorizado curva à esquerda, 1500 pés, perna do vento da 1-0, reporte setor norte da torre. Curva na esquerda, 1500, reportará através norte da torre, Olimpo 08. Então 3858, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus, 109. Autorizado pouso pistão no zero, certo? 3858. Então 3858, informa o tráfego à sua esquerda, perna do vento da pistão no zero, P3 da Força Aérea, não interfere com o seu pouso. Irmão, tem a mesma vista, tá? 3858. Olimpo 08, faça 360 com curva pela direita, reposta interceptando a perna do ventão no zero. Iniciando curva pela direita, reportará interceptando a do vento, Olimpo. Ingressa na perna do vento, reporte para girar base. Intercepciona do vento, reportará para a base, Olimpo 08. Tango Oscar Golf Uniforme, acione identificação, mantenha nível de voo 090 na Broad Bond e aporte para a descida. Olimpo 08, autorizado girar base, reporte final. Girando base, reportará final, Olimpo 08. Tá 3858, no solo aos 45, livre à direita, 121, decimal 9. Direita, 1219, tá? 3858. TAM 3858, boa noite. TAM 3858, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 2, TAM 3858. Olimpo 08 autorizado. Toque arremetido, pista no zero, vento uma centena, 10 nós. Autorizado, toque arremetido, pista no zero, Olimpo. Oscar Golf Kilo, Torre, Salvador, 198, decimal 95. 198, Matheus, obrigado, Patrícia. Boa noite, do Papatango, Oscar Golf Kilo. Boa noite, Oscar Golf Kilo, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Oscar Golf Kilo. Tempo 08, socorre, remeteu agora aos 48, desculpe aí na esquerda, ingresso na perna.